Vai mandar para todas as meninas. Então senta devagar em cima da minha pica, em cima da minha pica. Põe elas pra sentar, põe elas pra sentar. Encaixa a buceta na pica, joga a buceta na pica. Encaixa a buceta na pica, joga a buceta na pica. Encaixa a buceta na pica, ah, ah. Encaixa a buceta na pica, joga a buceta na pica. Encaixa a buceta na pica, ah, ah. Libera pra putaria. Libera pra putaria. Libera pra putaria. Libera pra putaria. O Livinho vai mandar para todas as meninas. Então senta devagar em cima da minha pica. Põe elas pra sentar, põe elas pra sentar. Encaixa a buceta na pica, joga a buceta na pica. Encaixa a buceta na pica, joga a buceta na pica. Encaixa a buceta na pica, ah, ah. Encaixa a buceta na pica, joga a buceta na pica. Encaixa a buceta na pica, ah, ah. Libera pra putaria. Libera pra putaria. Libera pra putaria. Libera pra putaria.